sol nascer, é tão lindo poder sonhar ao sabor de um alvorecer. Quem planta semente um dia ainda de comer. Toda vida eu sempre quis ter alguém e viver feliz. De manhã quando despertar, se aquecer, quando o sol nascer, é tão lindo poder sonhar. Yeah.